Alerge Serviço. O Informe Cultural desta semana é dedicado aos nossos pimpolhos. Para você que quer fazer um passeio legal com seu filho, no sábado vá até o Oi Futuro do Flamengo e veja a exposição Respeitável Público. Ela é feita de fotos que retratam a alma do circo. O endereço é Rua 2 de Dezembro, 63. O horário para visitação é das 11 da manhã até as 8 da noite. A entrada é franca. Se a pedida do dia for cinema, a dica é o Sessão Cinema Criança no CCBB. A exibição dos filmes desta mostra acontece no sábado e no domingo, às 4 horas da tarde. A entrada é franca, mas as senhas para participar são distribuídas uma hora antes da sessão. O CCBB fica na Avenida 1º de Março, 66, no centro da capital. No teatro, aproveite para ver a peça João e Maria. O espetáculo é um musical baseado na obra do cineasta Tim Burton. A peça acontece nos sábados e domingos, às 4 horas da tarde, no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, que fica na Rua Marquês de São Vicente, 52. O ingresso custa R$ 50. Para fechar um informe cultural, aproveite no fim de semana o Planetário do Rio. Através de modernos telescópios, visualize as principais constelações e corpos celestes. O endereço é Rua Rubens Berardo 100, na Gávea. A entrada custa R$ 10. Reportagem Patrícia Poitevin.